respeitados irmãos, estimadas irmãs, meus senhores e minhas senhoras, diz Ibn Abbas radiallahu anhu, eu vinha na montada juntamente com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vou-te dar alguns ensinamentos muito importantes. Tema Allah subhanahu wa ta'ala. Não olhe para os lados, nem olhe para frente, nem para trás. Vais encontrar Allah sempre presente na sua vida. O que é que significa isto? Taqwa é a abstinência do mal. O indivíduo evitar o mal automaticamente se aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Se aproxima das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Preserva as ordens de Allah. Você tem que morrer com o imã. Da maneira como nós vivemos, é da maneira como nós morremos. E da maneira como nós morremos, é da maneira como nós iremos ser ressuscitados.